Fight Club. Perdido no tempo, mano, que horas são? Memória corrompida, embaçada a visão. Montei um labirinto em meio à multidão. Flash, drink, ladies e a condição. Ela deu, curte o jeito aloprado, sabe provocar. Dona do gingado, botando terror com as amigas do lado. Melhor produto no jeans apertado. É, me fez e a feira torra o crédito. Ofereci o copo e ela aceitou. M-O-T-E-L me convidou. E eu com aquela cara desmaiou. 1000 volts no fim sem drama. Se eu tô quente, ela tá em chama. Certa que o pega na madruga não envolve emoção. Adrenalina sobe em slow motion. Louco de fome, ela tem o melhor cardápio. Hoje é frango assado e eu trouxe o orégano. Ha! Então bola mais um, traz uma dose pros neguinhos. Ei, pensa que filme que brasa é quente. Com as amigas produzidas, eu terror, sou idêntico. Cata aspira na mão e não perde controle. Mentaliza e não cai, tem problema da noite, viu? E ela é a nuvem que tampa o sol. Louca que toma escolhe com o score. Mas no final da noite é do que fica mal. E ela que dita o ritmo do som. Muda as posição, comanda as regras do show, as batidas, empolgação. O que aconteceu, ela nem liga e esquece. No outro dia nem te reconhece. Passa reto na skin e desce. Na neblina ela desaparece. Te gera amnésia, te deixa na espera. É como a Branca de Neve, os 7 pecados da terra. E ela quem gera a discórdia da nova era. Na pele do cordeiro com sabor da Cinderela. Ele top, topa, dá uns tapa, chapa, não se fobe. Gele doce que a bandida aplica o golpe. Se briga, fim de semana virou hobby. Na pior intenção que elas tão por viver. E não tem que resista. Ela não tá na pista pra negócio. É que o negócio dela é tá na pista. Fica gata demais, rebola demais. Leva vida louca, louca o jeito que ela faz. Sem as puta recatada não quer paz. Que amanhece fazendo a mão no meu banco de trás. Com seus traços, suas curvas. Quando baixo nas curvas, me leva. E o Jet Max deu o pote. Certa mais gata da Zara e o aroma da erva. E bala festa, livre, leve. Eu se perder e eu me pego na atração. Mas bem-estar é a maldade que todas querem ter. De fruto da desilusão. E me chama pra sair, vem aqui pra Bacardi. Me chama de amor, mas que não passa daqui. Eu vou até onde ela permitir. Ou então na contramão com o nosso corpo coletivo. Falo merda, ela sorri. Faço merda das irmãs. Pessoal me tem na mão, digital me envolvi. Deu 4 shot e investi. Certo que chega na Nath, mas sem hora pra sair. Sem maldade, lembro dela pelada. Loucura mal pensada, leva minha brisa de assalto. Já que a noite é uma criança, nós briga feita adulto. Uma chuva de lençóis com a fila de salto. Perdido no tempo, mano, que horas são? Memória corrompida, embaçada a visão. Montei um labirinto em meio à multidão.